A carência é melhor usar a mão do que fuder com esses liso. Minha mãe já me falou isso. Não te joga do abismo. Se eles só querem usar, é melhor não me encontrar, porque eu não quero compromisso. Cansada de ser escada pra mané achar que sobe. Eles só querem imbope, mas não vai ter essa sorte. Quer me comer na minha casa, me traçar na minha cama, mas não dá uma assistência e depois ainda reclama. Porra, puto, não me foge, esse macho é filhote. Ele acha que pode não pagar o meu malote. Vou explanar pra tua crente que pra ela tu somente